tem lance da Juliette. 60, reduza para 170 nós. 170, 300. 7 portarias. Ok, vai aguardar o SAM, que está indo agora para o portão 5. Após o mês finalizar, o senhor prossiga via parte, vem de Alfa, depois do esperador de 200 mil, ajusta no 0 no 3. V3, vem de Alfa, aguarda no SAM, 730. Salvador, boa tarde, abilhante 6, 7, 2, 3, portal 1 minuto, cópia, subida, é o MOM, só 1 minuto, tá? Aguardando, MOM, 6, 7, 2. Campinas, alternate. Rumo noroeste, o vento 120.09, guardião 02. Sim, one, one, eight, small six, Pinheiro, 0013. Zero, zero, continue a aproximação, aguarde pista livre. Temos aeronave ingressando na cabeceira para decolagem. Informarei pista livre. Mano 600. Zero, zero. É, tomando 600. Zero, zero. Série primeira à direita, chame solo, 1219. 209, 103, 304. Pelo 7, só um minuto, vou ter a pressão aguardando. Salvador, uma boa tarde, 3304. 304, bem-vindo, Alfa, em resposta da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3304. Chegou 1321. Tem um R2 agora taxiando, vai também ingressar aí no pátio principal, seguindo o WebJet. Após o tráfego, o senhor ingressa, após o segundo tráfego da TAM, o senhor ingressa via Juliette até o portão 03. Após a passagem do SAM, autorizado o ingresso do espaço para o 03, bom, 321. Oi, gente, mantendo o rumo noroeste, informo que temos tráfego na final LS da 10, o vento confirmando frequência do controle 119.35, considero sua decolagem aos 11, guardião 02. 1935, 11, está sentindo o tráfego para a final do 10, grato, guardião 02. Salvador 9730, ponte para o 10 para decolagem. Mantenha o ponto de espera, o 9730. Mantém, 30. Gente, 2.500 pés, mantendo-se afastado pelo menos 15 milhas, autorizado 1.003, a altina também escuta permanente. Portão 806, vou passar o rebanho da retaguarda, após o tráfego ele vai estacionar no portão 8, após o tráfego está livre, o chibé estacionamento 7, sem táxi. Após a passagem do tráfego da retaguarda, o estacionamento vai passar no táxi, 1806. 35, boa tarde. 0935. Controle azul 408, decolação escuta. Azul 4089, contato radar na decolagem, suba e mantém o 360 após 2000 direto Leda. Ok, 360 após 2000 Leda, quanto é melhor? Vai atingir 3000 pés, 3660. 3660? Desça para 2000, aguarde a final do LS. Guarda, 3660. Zero, terá condições de decolar quando estão logo liberada a pista? Afirmativo. Observe a passagem do 37800 na curta final, a linha mantém cabeceira 109730. Rapaz, aqui mandei, está autorizado, a gente tem até para intercessão aqui. Ok, não, pode ir para a cabeceira, o tráfego está ali uma milha, duas milhas do marcador agora. Tá sim, está em intercessão na cabeceira. Uma milha para um dia ser, ó. Tráfego à frente, um banho de 737-800, meia dúzia de milhas à frente. Uno 600, solo 013, libere primeira direita, chame solo em 1219. Direita da jornada, 1609. Jet 9730, vento no 30 graus, cono 09, decolagem autorizada, pista no zero. Boa tarde, bem-vindo, Alfa, mantendo a sua Juliette. Alfa, mantendo a sua Juliette, onde é da Zé? Runway 10. No 697, vento 120 graus com 109, tem pouso autorizado, pista no 0 no 697. É 9700, passado para lá. Boa. 79730, decolou de Salvador, Zona 5, chame controle em 11935, boa tarde. 1935, 9730, obrigado, boa tarde. Guardião 05, Guardião 02, Salvador. Confirme sua chamada de pouso em Lençóis. Turn 3, line up and wait, runway 10. Ok, sir. Line up and wait, runway 10. Controle, o objeto 9730, Boa tarde. Boa tarde, web 9730, contato radar, vou para o nível 350, proa de Puka. Proa de Puka e subindo 350, 973, abre. Primeira aproximação, aguardando autorização de pouso, 110 graus com 129, com 3660. Aguardo autorização 3660. Voo no 697, solo 16, primeira direita, solo 1219. Só intercorrendo, mas 97, 2 e 10 em Recife. Aprovado o táxi via parte principal, vai seguir o tráfego da companhia e já vai iniciar o táxi também. Após prossiga via Índia Alfa, ponto de espera da 10, 2186, 10 no 3, agora no ajuste, bom voo. Solo com 697, então. No 697, prossiga via Alfa e mantenha-se a Juliette. Alfa. Chegou no 600. Mantenha-se da Júlia, no 600. Mantenha-se da Júlia, no 600. Para o táxi, o voo 1754, 97 a bordo, 4 horas e 18, alterna Fortaleza. 254, ideal para 18 minutos, espera com a torre, o ajuste 10, 13, morro. 186, aguardo para o 1754, 10 no táxi. 0 na frente. 120 graus com 109, uma dezena. Obrigado, 300. Down 3193, Airborne at 17, Salvador Departure 119, decimal 35, bye bye. 119, 35, decimal, bye bye, sir. 02. É, após o segundo traço da Gol, prossegue para o 02, abate o 900. Presente, vou enrolar meu foco de 08. Está presente o meu Fox 08, 9730, obrigado. Hello, Departure, good afternoon, Tantru 193, Airborne, Zael Departure. Good afternoon, Tantru 193, radar contact, from level 380, plane heading in leader position. Ok, climb left on level 380, and direct leader position, Tantru 193. O azul 4089, chame Recife agora, frequência 1251 e alternado 13325. Quanto é que eu 754, linha e mantém cabeceira no zero, gol no 754. Mantém o gol no 754. O que está estacionando agora no portão 2, cruzando a retaguarda. Depois o tráfego está livre no 4, fechando o táxi. Faz o gol no 2, está ali que chama a Mercedes. Mantém a posição no sistema previsto ao 04 para entrar no tráfego da web, mas ele já está iniciando o push, ok? Vai aguardar o tráfego iniciar o push e após o táxi. ...754, autorizada a decolagem, 140 graus, 109. Isso, decolagem 10, bom, né? 60, lembrou. B60, bem-vindo. Prossiga inicialmente o táxi Kilo, pátio 3, e reporta na saída do pátio 3 para ingressar no pátio principal. Kilo, pátio 3, na saída do pátio 3, reporta para ingresso no principal. 3660. Uno 806, ali mantém 10 no 806. No 754, solo confirmado. Decolado aos 21, chame e controle em 11935, uma boa tarde. 11935, obrigado, boa tarde. Ingresso à parte principal, portão 10. Portão 10, 3660. Bom dia, gol no 754, decola. Gol no 754, controle, contato radar. Web 730, chame Recife 12545. O 1697, assim que o tráfego da web iniciar o táxi, você pode ingressar a Juliette até o portão 4. 1697, portão. Decolagem 130, com uma 209. Decolagem 208, não. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, da presente posição, direto para a final da pista 17-23. Salvador, boa tarde, 6723, aproximadamente, espera pra. Ali mantém no 06723. Ali mantém no 06723. Voo 806 decolou os 24, chame controle em 11935, uma boa tarde. 1935, até o retorno, 806. Até o retorno. Boa tarde, 806, Fuca. 806, Salvador, contato radar. 806. Sun 3193, Kentucky Center, frequency 1251. FM 125, decimal 1, decimal 1. Web 67 3-0, Salvador. Eu estou fazendo a terceira chamada para o WebJet e já coordenei, inclusive, que o senhor estava com falha de comunicações, pois as duas anteriores você não respondeu. Chame Recife 2545. Livre. Livre, descida para 1-1-10 para a regressão do aeroporto. Descida no aeroporto. Bomba 8-8, Salvador. Vamos encerrar o serviço, chame Aracaju 203. Voo 754, chame Recife, 1-2-5-45. 545, voo 7, confirmação 754. Positivo. Voo 1806, direto Aracaju. Aracaju, no 806. Decolou os 27, controle 1935, uma boa tarde. 1935, boa tarde, obrigado, senhor. Controle, boa tarde, Web. 6-7-2-3, na série. Web 7-2-3, controle, contato radar. Pode repetir, senhor? Está em contato radar. Ah, ok, obrigado. Céu, direto terra? O Nilo Aracaju? Só um minutinho para já autorização, ok? O hotel direto é um helicóptero? Decolar com o Fran Nordeste, está ingressando no corredor forte, e o decolar da 107 normal, cruzamento do campo. Então, aprovado. O hotel Juliette Sierra, Aracaju, 1500 pés. Decolagem da 107, correção com a torre para o cruzamento do campo, no corredor forte, restrito inicialmente a 1000 pés, aguardando a liberação do controle para a sessão. Acionado o transponder 0275 e controle Apere 119 decimal 35. Ativo, chame a torre Salvador em 186 para assinamento e decolagem. 1013 no ajuste. E qual PB? 01? 04, ciente. Chame torre para assinamento e decolagem. Bom voo. Natal, Salvador, agora 600. 600, Natal, só um minuto para que prepare a PUCA 370 já aprovado. É, prepara a PUCA. Bom, 600. Confirme para a torre. Está autorizado, acionar a chama para ataque de colagem. Romeu Oscar, visto o aeroporto. Afirmativo, senhor. E chame a torre, 1186. Certo, 1186. Torre Salvador, só passando no filo, Romeu Oscar. Romeu Oscar, prossiga final do 17, aporte, Oscar. Mandará final do 17, Oscar. Natal nível 370, copia? Eu vou na 600. Autorizado Natal 370 via Upzulu 110. Decola pista 110, a curva esquerda, saída PUCA, transição Zipa. O controle de Salvador opera em 119. Decimal 35, aciona 5455, cotege. Autorizado Natal 370 via Upzulu 110. Salvador 110, curva esquerda, PUCA Zipa. Correto, com 600, condução do Samipu, estacionamento no 02. Agora, vou sair daqui. Paulo Salvador, boa tarde, voo 994, comandante Beck. Deixa eu ver, autorização, Marcelo. Marcelo, autorizado, nível 350. Via Upper Whisky 58, decola 1-0, curva esquerda, saída PUCA, transição Aru, o controle Salvador, opera em 199, decimal 35, acena 5456, cotejo. Seu autorizado, Maceió 350, Upper Whisky 58, decolando transição 1-0, com curva esquerda, saída PUCA, transição Aru, controle 1-0-9-3-5, transição 4. Correto, condução do SAMI, puxa estacionamento, confirma o gate. No 01, sim. Estou bem, Juliette, tá. Receptando a final da 17, o Kilo Romeo. Tive pouso, Oscar. Vento 1 no 20 graus, 109. Web 6723, chame Recife 12545. 2545, 67. Acho que as 35 no solo direito, ela estava estacionada para a frequência dele. Serra para decolagem Aracaju, tem intenção de decolar direto na proa da Estrada do Coco e interceptar o litoral lá em Buraquinho? Autorizado, ingresso, decolagem, evento 120 graus, 129. Romeu, Índio, November Alpha, chame a torre, 1186. Gente, livre decolagem, 120 graus, 129. Salvador, ainda uma venda alfa, visual com campo na proa da rotatória para todo completo na 1-7. Para final da 1-7, dá presente em curso, na medida do possível, reporte final curta. Gente, reportará final curta, ainda uma venda alfa.